tudo. Quem do nada fez o tudo, deixou pra quem nada fez. Quando você ouve, você sabe. 87 FM. Meu nome é Carla Patrícia, sou psicóloga. Meu número é 22123. Nessa eleição, temos a oportunidade de construir uma cidade mais justa, onde a saúde mental, a educação e a inclusão sejam prioridade. Como psicóloga, sei que cuidar das pessoas é fundamental. Com o seu apoio, vamos fazer a diferença e construir um futuro melhor. 22123. Carla Patrícia, a mudança veio. 22123 é o número que convém. Carla Patrícia. De segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. Show da tarde, com Ricardo Nascimento. Vários quadros divertidos pra tornar a sua tarde mais alegre. Show da tarde, um show de sucessos no seu rádio. Aqui na sua 87 FM. YD 300, Rádio 87 FM de Timbaúba, 87. 45, eu vou votar com muito amor. Temos vivido uma realidade preocupante em Timbaúba. A falta de respeito com os funcionários públicos é notório e com isto todos sofrem. Médicos com salários atrasados, aposentados que não recebem seus salários em dias, técnicos e enfermeiros sem direito ao piso salarial, nossos agentes de saúde sem receber o Previne Brasil, professores desvalorizados, sem direito aos seus precatórios. E também já vivemos épocas em que os professores receberam R$400. O nosso comércio está em migalhas, com uma economia parada. Isso não é apenas uma questão administrativa, é uma questão de dignidade. Essas famílias dependem desse recurso para sobreviver. Essa não é a Timbaúba que queremos. Na nossa gestão, o respeito ao trabalhador será prioridade. Vamos garantir que os pagamentos sejam feitos em dia, com transparência e compromisso. Juntos, vamos construir uma nova história para Timbaúba, onde ninguém será esquecido. O futuro começa com respeito. Eu sou Conceição de Jerônimo, de número 45, e o meu vice é Alex da faculdade. Coligação, vamos juntos construir uma nova história em Timbaúba. Conceição, voto em você. 10. No ar, a Rádio 10. Coligação reconstruindo com o povo republicanos e DC. Escute com atenção o que disse doutor Jacinto, um dos mais conceituados médicos da história de Timbaúba. Timbaúba realmente no momento está passando uma fase difícil em todas as horas, em todos os setores. Eu trabalho no hospital no Recife, no Oswaldo Cruz, sou cirurgião lá e atendo lá pessoas que não havia a mínima necessidade de ir para lá. Tirar sinais, unha, cirurgia de fimose, cirurgia de hidrocele, hérnia, todo tipo de cirurgias pequenas que podiam ser realizadas aqui no município, a pessoa é obrigada a se deslocar, a ter um custo para ir lá, para poder ser atendido. Doutor Jacinto também revelou seu voto. No dia 6 de outubro, saber escolher e votar em Ulisses 10 para a gente reconstruir Timbaúba. Ulisses, prefeito 10. Coligação reconstruindo com o povo republicano de DC. Começa agora o programa da coligação Unidos para Mudar, formada pelos partidos União Brasil, MDB e PL, que apoia Dr. Jefferson Dentista para prefeito, de número 44, e Guel Vice. Coligação Unidos para Mudar. E visto verde da esperança, Timbaúba precisa de mudança. Para mudar eu voto por amor. Para prefeito eu vou votar é no doutor. Fala aí, doutor! Sou cirurgião há 31 anos na rede pública do estado de Pernambuco e quando penso que já vi de tudo, me deparo com situações tão absurdas que dói até no coração. Saber que os outros profissionais da área da saúde enfrentam tanto descaso como estes que escutamos em nossas caminhadas pela cidade e área rural. É o laboratório de exames clínicos fechado há 3 meses por falta de pagamento. Os pacientes internados tendo que fazer seus exames em clínicas particulares. Pacientes que têm quadro de alimentação enteral, que não podem ou não devem se alimentar pela boca, mas por meio de uma sonda, tomando leite de soja. O acesso à cozinha do hospital, com esgoto a céu aberto, pela lateral e também na frente. A cozinha nas proximidades do lixo contaminante. Cozinheiras com dificuldades, até para trabalhar durante o expediente devido ao forte mau cheiro. Ouvimos que esse mau cheiro é tão forte que os funcionários sentem ânsia de vômito ao fazerem as suas refeições. A maternidade não funciona, não tem médico cirurgião obstetra, também não tem material necessário para a realização dos partos. Nessa caminhada por Timbaúba, conversando com gestantes, as mesmas não têm coragem que seus filhos nasçam aqui mais, pois temem passar pela mesma tragédia, onde duas mães, infelizmente, perderam suas vidas durante este desgoverno. Lamentavelmente, ainda temos o agravante de que na parte da noite não tem sequer um porteiro ou um segurança, em um ambiente esquisito, onde a maioria dos funcionários à noite são mulheres. Técnicos de enfermagem recebendo salário incompatível, cerca de R$ 1.400. Os enfermeiros, na mesma situação, recebendo cerca de R$ 1.900. Ouvimos ainda que os efetivos que se manifestarem contra a gestão, é simples de resolver, recebem gratificação de até 100% para não reclamar da gestão. Essa é a situação que ouvimos do hospital de campanha que o prefeito inaugurou às vésperas da eleição. A minha pergunta é: esse é o tratamento que os funcionários e a população merecem? Chega! Temos que resolver isso. Eu sei como resolver esse problema. Estou pronto, preparado e querendo, junto com você, construir um novo capítulo da história de Timbaúba. Chega de falsas promessas. Abrirei e manterei o laboratório e a maternidade de verdade. Os pacientes internados terão tratamento digno, da mesma forma que os funcionários, que deverão receber em dia e ter seu piso salarial adequado. Este é mais um compromisso que assumo perante o povo de Timbaúba. Eu peço a você uma chance para juntos resolvermos esses problemas e assim escrevermos uma nova história para Timbaúba e tirarmos a cidade dessa triste situação. No dia 6 de outubro, vote 44. Convide seus amigos, parentes e familiares, cada um importante nesse momento. Só assim nós vamos conseguir. Convido a todos vocês, meus amigos, companheiros da área da saúde, venha. Vamos juntos nos libertar desse desrespeito com a nossa categoria. Vote 44, só depende de você. Agora é a vez do doutor. Põe ao ar o guia do programa Coligação Unidos para Mudar, formada pelos partidos União Brasil, MDB e PL. Começa agora o programa que vai reeleger Marinaldo Prefeito 11, Arley de Vizi. Coligação Timbaúba é daqui para melhor. PP, Podemos, PSB, Solidariedade, Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, PT, PCdoB e PV. Trabalho, trabalho, trabalho é Marinaldo. Marinaldo é o prefeito com avaliação acima da média. Marinaldo é 11. Na geração de emprego, veja quantas empresas abriram nesses 3 anos e 8 meses da gestão Marinaldo Rosendo. Foram mais de 50 empreendimentos e 1.500 empregos direto. A abertura dessas empresas deve-se à credibilidade, confiança, incentivo e apoio aos empresários. Marinaldo é 11. Fala, meu prefeito 11. Falando aí em crescimento e desenvolvimento, além das cooperativas, tá aí o exemplo da nossa Timbaúba, que foi aberto mais de 52 empresas novas, gerando emprego aqui para a nossa Timbaúba. É exemplo, né? Como eu digo sempre, do Norte Atacarejo. E assim, outros supermercados que aqui abriram, outros negócios novos que aqui se abriu, e aonde toda essa estrutura de novos negócios, de desenvolvimento, foram em média de 1.500 empregos diretos a mais para os timbaubenses, independente da estrutura que hoje a gente tem no município. E eu tenho certeza que a cidade vai continuar crescendo, a exemplo do laticínio que vai estar sendo aí reaberto, né? Que já está todo pronto, aguardando só os equipamentos chegar, que vai gerar ali mais de 80 empregos diretos. Tem aí a nova concessionária da Honda também, que já está sendo construído na nossa Timbaúba, que é ali na entrada nova da nossa cidade. E onde eu mostro os timbaubenses, né? Que a cidade vem crescendo. Eu venho envolvido aí com muitos outros empresários para trazer mais emprego para o timbalbense, trazer mais emprego também para aqueles pais de família que deixou sua família aqui, sua esposa, seus filhos, que teve que se deslocar para outra cidade para poder arrumar o meio de sobrevivência para a família dele. Mas eu tenho certeza que a gente já trouxe alguns pais de família aqui no qual estava fora e vamos continuar o nosso trabalho, a nossa luta para trazer crescimento para Timbaúba, mais desenvolvimento, mais geração de emprego. E é trabalhando dessa forma que a gente vai ver uma Timbaúba diferente como já está. E vamos continuar o nosso trabalho. Marinaldo é 11. É Marinaldo, é Marinaldo. E não esqueça, é hoje, é hoje, é hoje. Grande bicicletada saindo do nosso Comitê 11 em direção ao bairro de Timbaúbinha. Vista sua camisa amarela. Calibra o pneu da sua bicicleta e vamos embora pedalar pelas ruas e avenidas de nossa cidade. Marinaldo é 11, 11, 11. Acabamos de apresentar o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita conforme a lei 9504/97. Quando você ouve, você sabe. 87 FM. Não se basta apenas dizer que conhece as necessidades da nossa cidade. É necessário se ter a vontade de realizar as mudanças na nossa gestão, na gestão do 45, tendo à frente Conceição de Jerônimo, requalificaremos as quadras do nosso município, trazendo assim a dignidade para as pessoas que são amantes do esporte. 45 votos para mudar, vamos construir uma nova história. Você tá ligado na melhor. Essa é a 87. Fala aí, doutor. Doutor, tenho dificuldade de conseguir emprego, pois não tenho com quem deixar minhas crianças. Qual a sua proposta com relação a creches no município? Meu compromisso é firmar parcerias com o governo do estado e com o governo federal para possibilitar a implantação de creches em nossa cidade. Eu também tenho filhos e sei muito bem a preocupação de cada mãe de família com relação à importância de, ao sair para trabalhar, saber que o seus filhos estão bem acompanhados e seguros. É 87,9 MHz. Vamos lutar por uma Timbaúba melhor, onde saúde, educação e segurança seja prioridade. Não estou sozinha nesta jornada. Com o Dr. Jefferson Iguel, vamos trazer a mudança que nossa cidade tanto precisa. Vote com fé e confiança. Vote 22555. Irmã Nilda de Nova Queimada, unidos para mudar. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. 87,9 MHz. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. É o Silveira no piano. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar. Simbora! O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu. Reggae.

87 FM. FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Você me conheceu antes da gente namorar. Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? Você sabe de onde eu vim, pra onde vou voltar? Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? Vai ser barra pesada ver o seu nego na farra e no chaveco. Se der liberdade eu rodo toda essa cidade. Vou cair na sacanagem, quem sofre é você. Se der liberdade eu rodo toda essa cidade. Beijo, boca, tiro roupa, larga aí pra ver. Se der liberdade eu rodo toda essa cidade. Vou cair na sacanagem, quem sofre é você. Se der liberdade eu rodo toda essa cidade. Beijo, boca, tiro roupa. Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? Você sabe de onde eu vim, pra onde eu vou voltar? Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? É que com você eu quero, sem você não presto. Vai ser barra pesada ver o seu nego na barra e no chaveco. Eu rodo toda essa cidade. Vou cair na sacanagem. Fala aí, Jorge. Se der liberdade, eu rodo toda essa cidade. Beijo, boca, tiro roupa, larga aí pra ver. Se der liberdade, eu rodo toda essa cidade. Vou cair na sacanagem, quem sofre é você. E se der liberdade, eu rodo toda essa cidade. Beijo, boca, tiro roupa, larga aí pra ver. Vírgula 9 megahertz. 727. Baquinhei, eu beijei outra boca e eu balancei. Aconteceu do nada, eu nem planejei. Mas tudo na vida tem uma primeira vez. Mas é que eu já tenho alguém me faz tão bem. A consciência tá pesada, mais que uma tonelada. E a vergonha me dando bocada. Como é que eu deixo ela de lado? Se ela é do tempo do meu golzinho quadrado. Juntava os trocos pra tomar chope gelado. E pra chegar no nível dela, tem que comer comigo muito pão com mortadela. Como eu deixo ela? Pra chegar no nível dela, tem que comer comigo muito pão com mortadela. Como eu deixo ela de lado? Baquinhei, eu beijei outra boca e eu balancei. Aconteceu do nada, eu nem planejei. Mas tudo na vida tem uma primeira vez. Mas é que eu já tenho alguém que me faz tão bem. A consciência tá pesada, mais que uma tonelada. E a vergonha me dando bocada. Como é que eu deixo ela de lado? Se ela é do tempo do meu golzinho quadrado. Juntava os trocos pra tomar chope gelado. E pra chegar no nível dela, tem que comer comigo. Chega no nível dela, tem que comer comigo muito pão com mortadela. Como eu deixo ela de lado?